Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos que o nosso querido e divino Mestre Jesus nos ensinou e mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos da doutrina dos Espíritos. E quem nos apoia são as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Quem está programado para conversar conosco hoje aqui é a nossa irmã Beatriz de Paula Porto, né? Ela deve estar atrasada, que ela não chegou ainda, né? Porque não tá dá chegando, pra, tá não, não dá pra gente falar que enganar, não, porque tá passando aqui no periscópio. Se a gente falar que ela tá aqui, aí o pessoal vê ali, né? Mas não tem problema, não, né? Caso não dê pra ela vir, a gente toca os outros assuntos aqui que a gente tem pra falar também durante a manhã de hoje, né? Então nós vamos passando a nossa palavra aqui para o nosso irmão Rodrigo, mas antes falando dos nossos telefones. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Nós temos também o Facebook, que vocês podem entrar, facebook.com/programa Vivência Espírita, e também o nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês aí o endereço, que vocês podem entrar para interagir conosco. Um bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está nos escutando agora na nossa rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, pois esse programa vai estar reprisando durante a semana agora, Rui. Agora a gente vai começar a reprisar os programas do Vivência Espírita toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. E no então, nosso programa. Esse programa que está acontecendo. Só esse agora. Programa da semana, né? Exatamente. Na rádio web, né? Na rádio web. Então, quem perdeu o programa no domingo pode ouvir a reprise desse programa na terça, na quinta ou no sábado, às 8 horas da manhã. Tá? E dando certo também, a gente está fazendo um experimento, a gente também coloca em outros horários. Uhum. Mas todo dia, por exemplo, quarta, sexta e domingo ao vivo, né? Mas quarta, sexta e segunda são reprises de outros programas também. Então, gostaria também de convidar vocês para participar do nosso WhatsApp, então é 12 981 11 0474, ou o nosso Periscope, que já está no ar, a gente já tem 4, 5 pessoas, ó, subindo, que estão participando. Rodrigo, aqui fala de novo o telefone, por favor, do WhatsApp. WhatsApp é 12 981 11 0474. Aí é só adicionar, que a gente acrescenta no grupo do Vivência Espírita, o grupo da rádio, que o objetivo é a gente interagir e lendo aqui os comentários, vocês vão comentando, respondendo a pergunta para o sorteio, e a gente vai lendo e interagindo. O Periscope, quem quiser adicionar a gente, seguir a gente, é @VEspírita. Então, quando a gente entra ao vivo, ele já recebe no celular dele, ó, Vivência Espírita está ao vivo, e consegue só baixar o aplicativo do Periscope. E é só no celular? Só no celular. Mas também pode ver na internet, tá? Então, quem não tem celular e tiver acesso à internet, você entra no site vivenciaespirita.com.br, que lá tem um link bem no canto direito, e deve estar piscando vermelho, live. Você clica nele, aí ele já abre a tela do Periscope, você consegue ver, assistir ao vivo aqui na rádio, a gente entrevistando, e também outras palestras, né? Então ontem teve o lançamento, né, do livro do Jorge, a gente vai comentar mais pra frente, depois da prece, mas a gente também transmitiu pelo Periscope. Então o pessoal pôde ver os slides, pôde ver toda a apresentação também, que foi do livro Das Sombras ao Alvorecer. A gente vai comentar depois. Vamos agora para a prece de abertura com o Mário Vinhas, da Casa do Caminho. Caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos, procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos, colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente. E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por Sua bondade, Seu grande amor por nós e por Sua paciência para com nossos erros. Mas também dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos, e da ciência que temos da necessidade de vivenciar seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Do dia. O tema do dia de hoje, nós estamos aguardando aqui a Bia, porque o tema de hoje é justamente falar sobre a incidência, a quantidade de mulheres que estão tendo dificuldades, estão tendo AVC, e que é justamente a grande preocupação da Bia, que ela está inclusive estudando o que está ocorrendo com as mulheres, que está aumentando o número de mulheres com AVC. Antigamente era muito comum nos homens, viu, Jorge? Hoje parece-me que as mulheres também tá crescendo o número de mulheres com essas dificuldades. Mas estamos aguardando a Bia, que está chegando, já telefonou para a gente dizendo que está um pouquinho atrasado, e nós vamos, a hora que ela chegar, então nós entraremos com o nosso tema do dia de hoje. Jorge, ontem, no lançamento do seu livro, nós contamos lá 202 pessoas, eu e o Fernando Petit contamos 202 pessoas lá no lançamento do seu livro. E foi interessante que estava muito gostoso o ambiente lá, né? Graças muito a Deus, tranquilo, muito legal, muito sossegado, e muita gente. E também o salgadinho estava muito bom, né? É o que manda, né? É? O que é legal é o salgadinho, né? O melhor da palestra é o salgadinho. Não, mas aí o Paulo e a Leia são show mesmo também, né? Para fazer uma apresentação muito legal lá para nós. Agradecer o Paulo e a Leia por terem estado conosco lá, abrilhantando, né, o lançamento do livro, que foi muito bacana também. Muitos amigos, né? Lá para nos abraçar. E ficamos muito felizes também, tanto com os encarnados como os desencarnados também. Mas só uma pergunta, aonde estavam o Paulo e a Leia, que agora só que começou a aparecer no nosso meio. Mas eles moravam em São Paulo antes. Ah, em São eles Paulo? Em São Paulo, é. Não faz muitos anos. Aí o Paulo trabalha na Embraer e veio pra cá. Aí que ele começou a fazer a mesma coisa que ele fazia lá, né? Eles já tocavam, os dois, eles já faziam suas apresentações normais, né? Não eram espíritas, e agora eles adaptaram também para fazer evangelhos musicais, nos centros espíritas, tudo assim. Mas ontem lá eu pedi para eles cantarem música popular mesmo, né? E eles estão assim, gravando o CD, não tá? É, o DVD tá pronto, o CD já tá pronto, só falta, já tá na fábrica já, né? Mas, chegar. E que casa que eles frequentam? Irmão Jacó. Assim, mais oficialmente Irmão Jacó, mas é igual eu, espírito que baixa em tudo quanto é centro também. Baixa mesmo. Né? O último que teve lá o jantar da Casa do Caminho também, eles estiveram cantando, foi muito bom. É, tava muito bom. Não, mas e a Leia dá um show, né? Porque ela saiu no meio do público cantando, brincando. Ela fez até o Mário Vinhas e a Vilma dançarem. Uhum. E quem não pôde participar, né, do lançamento aqui do livro Das Sombras ao Alvorecer, do Jorge. A gente vai postar na internet, no Vivência Espírita, o áudio, né? Tanto eles cantando, fazendo harmonia e harmonização, e também a palestra que teve, que o Jorge deu lá, mostrando a história da capa. Foi muito interessante que eles mostraram passo a passo como é que foi fazendo a capa, né, do livro. Então é legal que tudo tem um porquê nessa capa, né? Uhum. Então o Neil, ele foi muito feliz conseguindo reproduzir fielmente a ideia, né? Uhum. Que tinha que passar no livro. E essa imagem que aparece aqui no túnel, uhum, é de pessoas. É, exatamente. Quem está atrás aí do túnel, que não conseguiu entrar no túnel ainda, são pessoas também. Só algumas conseguem entrar, né? Para encontrar a luz. É. É interessante, muito interessante. E também agradecer a Val, né, que foi lá fazer uma leitura dramática lá de algumas partes do livro para ilustrar um pouco mais ainda o trabalho. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito do livro, porque é um livro assim que ele fala de perdão, ele fala de esperança, né? Ele fala de fé, ele conta, ele mostra até como que é por que aquela cidade foi construída. Então é muito interessante mesmo essa história. Ela não é simplesmente uma história de personagens ali, não. Dentro do trabalho existem várias outras histórias de outros personagens aí dentro, que aparecem pessoas que parecem mais personagens secundários, mas que têm mensagens maravilhosas aí, para que serve para todas as pessoas, né, em cada momento que a gente atravessa, ver essas passagens. Ele nunca fica o capítulo desse livro, os autores, que são Aurélio Augusto, e claro, como protagonistas o pai Joaquim e mãe Maria, eles não deixaram nenhum capítulo sem uma mensagem. Então todos os capítulos estão ensinando algo para alguém, está nos passando alguma informação interessante, não só um romance, não é só contando a história, está contando a história, mas exemplificando algum tipo de ensinamento, né? Seja de fé, seja de esperança, seja de caridade, seja de amor, de propagação da paz. É muito ilustrativo nesse sentido, de nos instruir de alguma maneira, embasado sempre também, né? Eu acho que é por isso que eu tenho muita afinidade com Aurélio, é porque ele sempre, quando ele entra em alguns assuntos que aparentemente poderiam ser até assuntos polêmicos, ele fala o que que Kardec falava, ele fala o que que André Luiz e Chico Xavier falavam, como certos pontos aí que ele aborda elementais, por exemplo. Ele coloca o que que a codificação fala de elementais, o que que Chico Xavier e André Luiz nas obras auxiliares falam de elementais. Então ele não deixa nada vago, não, nas informações que eles passam. Que muitas vezes é tabu, uhum, para a própria doutrina espírita, os elementais, né? É. Tem gente que, elementais, isso é bobagem, isso não existe. Mas é falta de leitura, né? É. Porque se lê as obras básicas, tá lá, né? Então, às vezes, a gente dá palpite sem conhecer a nossa própria doutrina. Né? Mas e também o apoio cultural foi muito bom, né, Jorge? Com certeza. Dos nossos amigos, do Maurício e do Walter, né? Do Walter, do Maurício e da Heloísa. Da Codeblock, né? Que é a empresa Codeblock, nas pessoas do Maurício e da Heloísa. E no Walter da WS, nosso grande amigo também. E o Maurício e a Heloísa, que estavam lá ontem. Fiquei feliz por eles estarem lá. Que sempre estão dispostos, né? Sempre são aqueles que saem na frente sempre. Quando a gente vai fazer alguma obra, algum livro, alguma coisa para a AME, eles sempre saem na frente para ajudar. E o Walter em tudo. É. Não, é o que eu acho interessante, que não estão preocupados em retorno, né? Não. O que eles querem é divulgar a doutrina espírita. Exatamente. Isso que eu acho lindo, que eu acho muito bonito. Ontem também estava conversando com a Silvia, Carlos, Carlos, eles não estão preocupados com o retorno do patrocínio, que eles querem que a gente divulgue, né? Exatamente. E nós temos a Silvia, a Maria Eduarda e o Carlos como ouvinte assíduo, viu, Jorge? Por isso nós precisamos tomar muito cuidado aqui com o que nós falamos, porque eles são ouvinte assíduo, viu? Aí a Silvia falou: olha, eu não perco um programa de vocês. Domingo de manhã já acordo, já ligo na rádio, que é para ficar ouvindo o programa Vivência Espírita. Então amanhã mesmo, na livraria Casa do Caminho, o livro estará lá já, né? Nós vamos levar lá para o Mário amanhã o livro. Então quem desejar adquirir, é só procurar na Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa 232, aqui no Jardim Bela Vista. E outros centros espíritas também que queiram o livro Das Sombras ao Alvorecer, é só nos falar que a gente leva. Hoje, Rui, a gente tem o privilégio também do livro estar distribuído no Brasil todo e nas livrarias aqui também de São José dos Campos. Na Saraiva e na Maxigma também. Ah, na Sigma? Também, nos dois, né? Que é a distribuidora, né? A Candeia, o Fábio tem esse convênio, né? Inclusive, ele entrou nas grandes livrarias aqui da região por causa do autor também, né? O autor é daqui, né? São José. Aí falou: tem o autor daí, vocês vão vender bastante. Então, ele conseguiu colocar aí aqui. Mas em todo o Brasil, porque é distribuído pela Candeia, na Livraria Cultura, em todas as... Entrou na internet, que em todas Candeia as livrarias tem. E será conosco no ano que vem, naquele grande evento do Chico Xavier, né? Exatamente. Agora, uma das coisas que eu gostaria de falar aqui é o programa nosso do Vivência Espírita na internet. Pô, mas como é bonito. Eu tava vendo o Helder falando no programa, rapaz, parecia o Helder, parecia uma outra pessoa com tanta desenvoltura. Depois eu tava vendo o desembargador João Batista, mas tava muito engraçado aquele programa, viu, Jorge? Ele falando, e depois eu fiz uma pergunta pra ele: pô, cara, você tá querendo me derrubar, né? Mas foi muito bacana, e a gente vê que o nosso programa tá havendo aquela penetração que nós gostaríamos que tivesse, né? Muito bacana. Então nós estamos aqui com a figura muito simpática, muito bonita da Bia, que acabou chegando um pouquinho atrasado, mas está aí firme com a gente. Mas ele disse que é melhor chegar atrasado nesse mundo que adiantado no outro, viu, Bia? Eu acho melhor, né? Fica assim, tranquilo. E tem o Eric Fromm que dizia, era um grande... Não sei se não é do tempo da Bia, é mais para trás. Espero ele dizia: tome cuidado com as mulheres que chegam no horário certinho. Gostei. Principalmente das noivas que chegam no horário certo, tome cuidado. Essa era o Eric Fromm que falava. É, gostei, muito obrigada pelo apoio. Mas é interessante as coisas que vão acontecendo. Bem, primeiro, bom dia a todos. Sempre é muito bom estar aqui, eu amo estar aqui, é muito gostoso, né? E a gente sente assim, eu falo que é preenchido. Né? Domingo de manhã, e eu falo assim: o domingo fica mais lindo com vocês. E eu amo estar aqui, gosto muito, e espero que hoje a gente tenha um papo legal, um papo gostoso. Interessante que ontem, né, Jorge, na sua palestra, como descobriu pessoas que são assíduos ouvintes do nosso programa, né? Opa! Inclusive a mãe da Leia, né? Que a gente precisa mandar um abraço para ela, que é a nossa ouvinte, né? E eu não sei o nome dela, mas a Leia que estava comentando que era nosso ouvinte. Então, a mãe da Leia, um bom dia de muita paz e muita tranquilidade. E tem outras tantas pessoas que estão nos ouvindo, que eu acho interessante, né? Eu deixo de dormir mais cedo, porque amanhã tenho compromisso com vocês lá na rádio. E nós fomos dormir tarde, né? Fomos. Não, mas eu acho que até terminou num horário legal, né? 11 horas eu estava em casa já. 11 horas. Eu dormi um pouco. Não, e fora a experiência daquele pessoal lá do Missionário da Luz, que toda aquela... Se você chegasse lá 10h45, às 22h45, ninguém ia saber que teve um evento lá. Todas aquelas cadeiras, todas aquelas coisas já estavam guardadas, tudo, o salão inteirinho, limpinho, sem nada, sem... Inteirinho. Chique. Né? O pessoal da segurança saiu de lá da segurança e foi arrumar todas as coisas lá dentro, todo mundo, cozinha, todas as coisas ficaram... Eu e o Fernando ia dar a mão, mas falei: Fernando, são 10h30, eu preciso ir embora, quer dizer, a minha esposa está sozinha em casa, então eu preciso dar um apoio lá, né? Porque nós já tivemos pessoas querendo entrar na nossa casa não foi brincadeira, não, né? É. Quer dizer, foi um ato de violência que nós precisamos tomar muito cuidado. É. Mas então, nós estamos aqui com a nossa grande amiga Bia, que vai falar crença. Então, eu vinha no carro ouvindo o que você falou da chamada. É que nós fomos, quando a gente conversou pelo telefone, eu falei assim, crenças. As crenças nos levam a motivadoras e as crenças que nos limitam. E no assunto que nós estamos conversando, a gente levantou essa questão das mulheres também, né? E se falou de outras doenças e falamos também, né, da AVC, esse tal, acidente vascular. Por quê? As mulheres estão entrando num mundo um pouco mais competitivo às vezes, mas não é só isso, tá? Tem muitas outras coisas por trás. Então, mas as crenças, essas crenças, elas nos levam a assumir compromissos às vezes que precisamos só realizar. Crenças, né, é uma verdade de cada um. Mas nós podemos entrar no assunto, a gente, conforme vai indo, a gente entra no assunto talvez de o adoecer, né? E tem outras coisas além das crenças. As crenças, quando você falou para mim assim, vamos falar sobre coach, eu falei, crenças, é o principal do coach, é a crença. Ela está no quarto nível dos níveis neurológicos, é onde você entra no inconsciente. Você tem consciente e inconsciente. Você fala, eu sinto isso, não sei como fazer e como eu resolvo, não sei. Só que eu, como nós estamos até dentro desse programa, que é Vivência Espírita, e eu acredito que nós temos vidas e vidas, essas crenças nós trazemos de vidas e vidas também. E nesta vida, nós acionamos esta crença limitadora. Entende? E crenças positivas, gente. Não vamos pensar que a gente só tem coisa ruim. Nós temos crenças que nos facilitam, que nos fazem acontecer e acreditar. Deixa eu ver, o Jorge falou assim, como, foi você que falou que o Helder falando, que coisa linda no rádio e tal. Muitas pessoas têm a crença, eu não sou boa comunicadora, eu não consigo falar em público. São crenças. Só que essa crença pode estar despertando nesta vida também, porque ela vem de resquícios, que é o curso que eu estou fazendo, que hoje eu estou aqui e vou chegar atrasado no curso, da psicoterapia reencarnacionista, que é a personalidade congênita. E nós trazemos todas isso e nós acionamos. Temos gatilhos nesta vida que vamos acionar crenças positivas, crenças negativas. Pode estar relacionado também com o que nós precisamos, né, vivenciar. Então, como eu vou vivenciar tudo isso? Então, o assunto é amplo, viu? Ele então, vai. Vamos dar um norte. Só por curiosidade, como é que está o curso de psicoterapia reencarnacionista, que é feito uma vez por mês, lá na obra social, Célio Lemos? Está com a Miriam, né? É a Carmen. Carmen Mírio. É ela, e é ótimo. Está excelente, muito bom. Nós estamos na sexta encontro, e para mim está algo assim, é a resposta para muitas indagações, para muitas perguntas. É uma coisa prática, né? É a psicologia do atual e do futuro. É fantástico. Eu falo, não é uma terapia regressiva, ela tem a regressão, mas ela é o quê? É a mesma terapia que é feita no plano espiritual quando nós desencarnamos, é a intervidas. Então, aquele fala, sabe aquela história que fala do telão que aparece e tal? Sim. Então, esta é uma psicoterapia que trouxe para que nós vivenciamos, para que a gente possa vivenciar aqui, fazer essa psicoterapia aqui. Então, ela vai além de psiquiatria, tudo de psicologia, da psicologia convencional. Então, é esse tratar. E lendo, estudando as crenças, então tudo isso é o que nós estamos vivenciando aqui, nós estamos trazendo. E fala muito da personalidade congênita, né? Que nós não formamos a personalidade como a psicologia convencional e tudo que nós aprendemos nesta vida. Do nascimento até aqui, nós trazemos esta personalidade. Ela vem, esses traços, vem. Não, mas essa personalidade que a Carmen falou muito aqui com a gente, é difícil entender essa personalidade que nós trazemos, né? Porque, vamos dizer, depende do ambiente que você vive, da educação que você vive, pode modificar essa personalidade ou não? Ou ela é fixa, ela é determinada? Não é fixa, não. Exatamente, a gente vem exatamente para trabalhar e não voltar de novo lá e chegar lá. Ah, e se eu soubesse, teria feito isso, sabe? Que nem aquela então, parábola, aquela historinha que Jesus conta do mendigo que estava lá e o rico... Quando viu o mendigo no lugar iluminado e ele no lugar escuro, ele foi lá pedir para que se desse a oportunidade para ele voltar aqui à terra, para ele contar para os parentes. Ele falou, não adianta, você vai falar, o pessoal não vai entender, né? Só um pouquinho, só o que essa personalidade é coisa assim, aquilo que você sente aqui, aquilo, por exemplo, eu sou muito magoada, eu magoo muito, eu sou muito tímida, eu sinto muita raiva, isso são... Tudo, a criança às vezes já nasce, ela já tem, e ela nasce numa pessoa, família para despertar, é o gatilho. Pessoa ciumenta, debochada, que gosta de debochar. Tudo, tudo. São traços dessa personalidade. Se você está despertando aqui nesta vida, é porque você veio exatamente para trabalhar este traço da sua personalidade. E aprender com isso, né? Isso. É uma isso. Forma, que é uma oportunidade que a gente tem para poder aprender, né? É. Então, assim, se a gente... É que nem eu falo, né? Que a gente pede a Deus que dê paciência, ele vai dar oportunidade, né? Para dar paciência. Exatamente. E aí a gente fala, quando a gente tá lá para reencarnar e quer falar, eu quero ter oportunidade de aprender isso, ele vai te dar todos os defeitos para você poder trabalhar. Ou assim, a gente atrai isso com a gente, não é que ele vai dar... A gente está numa evolução, né? Então eu acredito nisso também. Nós combinamos de passar por isso e até a família, né? Muitas vezes nós combinamos lá. Pode me dar esse pai, essa mãe que vai despertar em mim o abandono. E tem muitos filhos que falam, ah, esse não é o pai que eu pedi. Mas está muito além da infância, né? Então essa psicologia é uma psicologia, né, da reencarnacionista, ela é uma da, como é chama, da reforma íntima. É fantástico, viu? Mas é algo assim bem profundo e é através de vivências, não são os terapeutas que fazem, são os mentores, é o mentor da pessoa que traz o que precisa ser visto e trabalhado. Que interessante. Não é assim bem como terapia de vidas passadas. É diferente. É muito legal. E só comentar aqui, Beatriz, que o pessoal já está participando aqui já. Já? Né? Que legal. Então ele tá, a Cláudia Campos manda um bom dia, queridos amigos. A Elza manda bom dia, Deus abençoe a todos. A Elza está lá no curso. O Walter mandou um vídeo aqui também pra gente. E o Luiz mandou um bom dia pra ele, gostou muito da mensagem. E a Elaine também manda um bom dia, manda parabéns. E o Luiz manda um bom dia, Rodrigo, estamos ligados, parabéns por transmitir o programa ontem à noite. Parabéns ao nosso grande irmão Jorge, a todos empenhados para que na noite de ontem pudesse ter uma noite tão agradável. Então ele está comentando do lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer. Quer falar alguma coisa, Jorge? Pois é, nem vi. Só para falar que a Elaine é lá de Aracaju, viu? Ela está entrando aí para dar um bom dia para a gente. Vamos para o nosso intervalo comercial? Daqui a pouco a gente volta para conversar. Olha, o assunto vai esquentar, viu, Jorge? Uhum. Tem muitas coisas bacanas aqui que nós precisamos conversar direitinho com a Bia. Isso, aqui é uma homenagem então ao nosso livro aí. Nós vamos colocar uma música aqui do Cancioneiro Espírita do Brasil para o mundo inteiro. Por quê? Porque aí no livro, como nós estamos falando sobre Mãe Maria, aí tem as cinco encarnações delas que nós conseguimos acessar, e nenhuma delas que ela viveu aqui no Brasil como escrava. Essa música fala muito disso, né? Dessa vinda aí, dessa história importante do Brasil. Claro que foi uma história triste, mas foi muito importante. E graças a isso também que nós temos um povo brasileiro hoje heterogêneo, né? E que se homogeneizou também. Hoje nós somos um só, graças à raça negra que veio aqui, né? Que trouxe toda essa cultura pra gente, essa riqueza, essa espiritualidade aqui pra nós no Brasil. Do Brasil pro mundo inteiro. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou sem solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos. Nós estamos aqui com a nossa querida amiga Beatriz Paula Porto, que nós vamos tratá-la de Bia, na intimidade nossa aqui de amigos, de companheiros, de alunos também. E nós estamos aqui com o tema: crença é uma opinião formada ou convicção? Mas Bia, você trouxe para a gente as informações e aqui está justamente uma citação do Henry Ford: se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você tem sempre razão. Isso. E o que, que significa isso? Então, já que nós estamos falando de crença, então se eu tenho a crença que eu posso, que eu sou capaz, que eu sou merecedora, que eu consigo, eu faço. Agora, se eu tiver a crença que eu não consigo, não sou merecedora, sou, né, incapaz, sou incompetente, a vida é difícil, tá, ela vai ser. Então, você realiza tanto o positivo quanto o negativo, quanto a crença positiva, quanto a crença que é limitadora. Entende? Eu, quando era garoto, tinha uma frase que era muito comum, até o pessoal falava, essa é coisa de espiritualista aqui da minha cidade. Hei de vencer. Isso, uma crença positiva. Positiva. Positiva. Mas ele tem isso. E uma crença, a pessoa fala assim, eu só tenho que pensar e falar, eu... Não. Se você não tiver uma ação, você não vai modificar uma crença tua. Porque muitas vezes a pessoa fica só repetindo, falando, tudo bem, tem a parte nossa que vai acionando, vai acessando aquela palavra positiva. Tanto é, não tem o que a pessoa fala assim, nossa, mas você é tão negativo, tudo que você fala é para baixo. Tudo que você fala, eu não consigo, é muito difícil, ai, eu não vou porque vai ter um acidente, ai, é muito longe, vai doer minhas pernas, vou cansar. Isso é algo que te limita. Então, isso tem uma crença por trás de tudo isso. Uma crença limitante, protetora. Não é porque ela é negativa ou ela não é fácil. Para a pessoa, é a verdade dela. Uma crença é uma verdade para si mesmo. Não, a minha pessoa... crença é diferente da tua. Mas tem as crenças universais. Tem as crenças que eu digo que é do inconsciente coletivo. É da humanidade. Bia, Isso aí não está ligado muito, assim, quando a pessoa, assim, um tanto negativo, não está ligado muito ao orgulho também? É, a pessoa, ela tem vergonha. Ela fala, o que vão pensar de mim se eu não for bom? O que vão pensar de mim se não der certo? Se eu não conseguir fazer? Então, ela acaba não querendo se expor, porque, às vezes, a pessoa pensa que, em qualquer ambiente que ela estiver, ela tem que ser o melhor. Ela tem que ser igual quem é bom naquilo, né? Isso. E às vezes, a pessoa, em qualquer lugar que a gente estiver, se a gente for natural, se a gente for a gente mesmo, não tiver vergonha, você vai ser você mesmo o tempo todo. Então, não, isso aí nunca vai acontecer, né? De você ficar preocupado se vai dar certo ou se não vai dar certo. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é se preparar, né? Por ter dado aula muitos anos na faculdade, a gente estava acostumado com muito aluno falar que dá branco, essas coisas. Eu nunca vi dar branco em ninguém. A pessoa leva o branco já pronto na cabeça, né? Ela não dá branco na hora da prova, não dá branco. A pessoa pode ficar nervosa na hora da prova por causa de uma questão, por causa de uma coisa ou outra. Mas não existe branco. É porque a pessoa não estudou mesmo, ela não está preparada. Aí quando chega lá, ela não vai lembrar de nada. Porque se a pessoa estiver preparada, a não ser que seja um fator psicológico que deu alguma coisa nela lá na hora. Mas isso aí é tudo conversa fiada, eu acho. A pessoa não estudou direito, ela não se preparou direito psicologicamente. Se ela já é assim desse jeito, então ela tem que procurar um profissional, um analista, um psicólogo, para se tratar antes, para poder enfrentar esses momentos. Então, é bem mais além, um pouco, vamos lá. É isso que você falou, eu comecei a reviver a minha história, tá? A pessoa estuda sim, ela estuda e esse branco existe, aí vamos entrar no quê? Algo nela, isso que você falou do orgulho, sim, tem um orgulho atrás, por que é o orgulho? Então é isso exatamente o que ela veio trabalhar nessa vida, vamos trabalhar o orgulho. E como eu vou trabalhar o orgulho? Como eu vou fazer para superar? O que mais está acontecendo são pessoas que não acreditam, ela não acredita na capacidade dela. E quando, só um parênteses aí, quando o Jorge foi falando, eu me vi estudando, eu me vi bloqueada, eu me vi chorando, não conseguindo falar em público, eu estudava, Jorge, eu lia, só quando chegava lá, olhava para aquelas pessoas, era como se todo mundo falasse para mim assim, dentro de mim, algo não tem explicação, você trava, é impressionante, some. Eu tentava, no grupo do Aprendiz do Evangelho, foi lá que eu comecei a desbloquear isso, com a Terezinha, com a Luísio. Aí eu falava assim, eu vou fazer a prece, pode deixar que eu faço. Aí eu começava, Pai Nosso, que está no céu. Esquecia, apagava o Pai Nosso. Aí a turminha toda rezava o Pai Nosso comigo. E eu fui fazendo, lembra que eu falei de ação? Eu queria, eu precisava disso. Isso me incomodava muito, porque eu saí de uma faculdade porque eu não falava. Mas foi numa época da minha vida que aconteceu que eu travei, eu falava e depois eu parei. Entende? E daí foi dentro, unindo tudo, psicologia, espiritualidade, toda essa parte, eu comecei a desenvolver. Hoje eu não tenho problema, eu estudo. Tá? Esse travamento que você tinha de falar em público, ela é... Uma crença. É psicológico? É. Era uma coisa que fica lá plantadinha lá dentro? Da gente? É no inconsciente. E o nosso inconsciente está nos nossos registros. Eu vou dizer que o nosso inconsciente, ele vem. Eu não acredito que o inconsciente, como dentro é colocado, que ele começa, a pessoa desenvolve, vamos dizer a teoria mais freudiana, que ele desenvolve a partir do nascimento, ele vai, né, o inconsciente dele pessoal vai se constituindo. Tudo bem, também, mas eu acredito que nós trazemos de vidas e vidas estas situações que nós vamos vivenciar. Se por algum motivo, a partir dos meus 18 anos, 19 anos, foi quando eu bloqueei, algo ali na minha vida, no meu esquema, aconteceu que despertou um gatilho que eu não poderia me expor. Que era algo assim, você não é merecedora, ou não sei, eu não posso dizer, eu não sei o que que era. Eu simplesmente aconteceu. E simplesmente, muito complicado e difícil, não foi uma tarefa muito simples, eu fui trabalhando isso, eu fui me expondo, eu fui procurando fazer, e tendo pessoas maravilhosas do meu lado. Então, para que eu conseguisse, eu fui entender, conscientemente a gente entende tudo. Então, o inconsciente dita tudo. Então é possível mudar as nossas crenças. Sim. mais nesse sentido. Sim. E eu fazia um curso na época, de quando o Jorge falou de orgulho, dentro dos florais, do reiki, né, que eu tenho toda essa formação, e eu tomava tanto floral para orgulho, para acreditar em mim, para isso aqui, verdade, bastante. Então eu tratei de várias formas para chegar mas no zen, foi... pelo menos você ficava bem zen, assim, né? Aí não dava mais branco, não dava nada. Não, não. Chegava. Jorge, meu, mas é horrível. É horrível. Aqui, nós conhecemos muitos oradores que a gente vê nas casas espíritas. Muito bom. Muitas pessoas que dão muitas aulas nos cursos de aprendizes, no lese da vida. E eu e o Rui somos uma testemunha do outro aqui. Que muitos desses oradores a gente chega e fala, vamos lá no programa Vivência Espírita fazer um programa com a gente? Não, eu não vou não. É isso. A pessoa fala, a gente deixa a gente surpreso. Por quê? Porque nós fomos crentes que essa pessoa só ia falar, marca o dia lá pra mim. Né? E a pessoa, aí você sente assim e fala, mas por que será? A pessoa fala tão bem, ela tá, tem tanto conhecimento do que ela fala. Pô, no rádio, teoricamente, deveria ser mais fácil ainda, porque aqui nós não estamos olhando pro rosto de ninguém, né? Microfone. Então você. Nós no começo a gente achava até ruim, falava, pô, faz com isso, né? Aí depois nós nos acostumamos com isso também. E não, tem muitos. Não sei por que isso, entendeu? Assim, explicar cientificamente. Então, mas precisa ter um desejo muito grande de você mudar. Mas eu gosto da Bia, viu, Jorge? Que eu falo, Bia, dá pra você ir no programa? Quando? Que hora? Que dia? Não, mas agora já não vale não. mais. Porque a timidez ela já perdeu. Não, mas tem alguns agora que tem chega, outro. Você pergunta pra ele, aqui, ó, dá pra você ir no nosso programa? Vou ver, vou pensar, vou analisar. Esse eu paro de chamar. Porque eu não sei, parece que dá uma insegurança na gente. Que a gente fala, puxa vida, a gente tá no meio espírita e a gente acredita que as pessoas estão dispostas a vir divulgar, mas não. Tem ele até barreira, quer, né? Tem um desejo muito grande. O que a gente mais assim olha as pessoas fazendo, fala, puxa, como eu também gostaria de fazer, como eu gostaria de estar, né? E é uma delícia mesmo depois que a gente consegue, não é? Mas tudo isso, esse de falar em público, tem muito o quê? A crítica. Aceitar que o outro. Eu estou me expondo. É o medo de ser julgado, né? Isso, mas isso também a gente é um pouco enraizado da gente trazer um pouco trazer isso de outras experiências, né? Traz. E isso que eu digo, não é só dessa. Você pode desenvolver coisas nessa vida, mas e essa vida foi um gatilho para despertar o que você trouxe de outras e que você precisa trabalhar, senão você volta vidas e vidas para trabalhar a mesma coisa. Mas, Bia, o tempo é agora. Mas, Bia, é interessante que eu tenho um bloqueio até hoje. Porque na minha cidade, quando foi feita a primeira banda infanto musical, eu tinha acho que uns 9 anos. Eu fui aprender com a... E na banda, então você tinha que aprender o solfejo. E eu começava a solfejar em casa, minha mãe vinha e ficava rindo, gozando. Sim. Você sabe que eu peguei um trauma... que não consigo, quer dizer, e tem coisas que às vezes o pai e a mãe faz a criança criar esse bloqueio? Então é na criação. É? E por algum motivo, você escolheu isso ser despertado, tá? De uma forma ou de outra você escolheu, como eu não sei, a sua alma escolheu vivenciar isso. Então, quanto, se você tem um desejo muito grande de fazer, tocar o que mesmo que você falou? Não. Solfejar. Que é aquele pá, pá, pum, pá. Então a gente ficava fazendo aquele solfejo. E minha mãe via fazendo aquilo, dava risada, mas criou um bloqueio. Aí você não continuou. Não consegui pedir, eu não quis mais ir na banda, não quis mais saber de música. E criou um bloqueio que fala, poxa, uma das coisas que eu gosto é música. Mas me criou um bloqueio essa. E você ainda, a consulta ao vivo. Você ainda tem o desejo de fazer isso? Você ainda. Não, hoje não tenho mais, mas... Será? Analise. Porque talvez isso seja, não seja por aí, mas seja alguma coisa que você precise fazer para que se você está lembrando hoje, é porque isso ainda tem traços em você. Sim. Olha, já que o Rui vai sair na banda. Até dá um chance para ele de deixar ele no Castelão fazendo esse solfejo. Nossa! Né? Porque ele já tentou ser palhaço, mas era tão sem graça que ele não teve jeito. Essa era um sonho de ser palhaço. Você está tendo a oportunidade agora. Que é isso? Não, porque Eu quando vou nos... Né? Você vai tratar o trauma falta, né? Dele, uma crença limitante dele. É, porque eu quando ia no circo, o palhaço, às vezes sem graça, eu dando risada ao palhaço. Aí formamos um grupo de palhaços aqui, que era famoso, como é que era... da alegria, fraternidade da alegria. Mas eu era tão sem graça que eu falei, ah, eu não vou. Eu tinha que ser aquele palhaço sério, aquele que só dá bronca, só dá bronca. Mas, coloca ele no grupo Castelão, o Jorge, vai resolver o problema. Olha, ele não vai chegar lá depois de desencarnar e falar, poxa, eu tive a oportunidade, vivi com o Jorge, ele tinha todo para eu poder realizar isso e eu estou levando então, de volta. Mas você vê a persistência do Jorge? O Jorge gostava, queria aprender a tocar violão e estava lá, tec, tec, tec, tec, no violão. Aí o tio dele chegou e falou, pô, você gosta de tocar violão? O Jorge falou, gosto. Então, por que você não aprende? Gente, hoje o assunto vai pra música também, olha. Eu queria tocar piano quando era criança e não tinha condição de tocar. Eu acho que eu vou entrar e vou tocar piano. Pior que nesse quando ele falou isso pra mim, eu achava que eu já tocava, né? Achava que eu já tocava. Não tava lá só experimentar, já tava tocando, né? Lógico. Você tocava muito, já tocou a vida. Não deixa de ser um julgamento, né? Deixa de ser uma crítica, mas que fez tem várias crescer. Coisas. É legal. Deixa eu só comentar aqui que o pessoal tá participando. Elza manda um parabéns pro Jorge, bom dia. A Deli manda bom dia, parabéns Jorge. Ontem não pude ir ao lançamento do livro, estou ansiosa para ler este ótimo livro. Beatriz, estou atenta ao programa de hoje, na certeza de ser mais um programa esclarecedor. Abraço a todos. A Elaine, onde responde aqui mesmo, ela aprendendo aqui. É aqui, ó. Só responder aqui no WhatsApp ou ligar aqui pra gente. Você pode ligar no nosso número de telefone. Ah, sim, ela já conseguiu. É. Sim, porque nós agimos de acordo com o que acreditamos. Isso ela está perguntando da pergunta para sorteio, tá? Fala de novo. Você acredita que as crenças influenciam na sua missão de vida? Então é só participar e deixar o recado. Então ela respondeu, a Elaine falou, porque nós agimos de acordo com o que acreditamos. E a Cláudia Campos também responde, ela fala, sim, com certeza. As nossas crenças são informações que mandamos diariamente para o nosso cérebro. Tudo isso reflete em nossas vidas e nosso cotidiano. O Nilberto também respondeu sim, foi o objetivo aqui. E a gente dá boas-vindas para a Neide aqui do Castelã, que a gente já adicionou aqui no grupo também. Se você quiser participar do grupo, é só mandar uma mensagem para a gente. E lá no Facebook, o Aécio César, que tem uma coluna com a gente também no nosso site, ele manda bom dia pessoal do Vivência Espírita e eu, ao escritor Jorge Reis, meu abraço fraterno quanto ao lançamento do seu novo livro. E também a entrevistada desse domingo. Quanto à pergunta, toda a crença deve ser respeitada, embora se não doarmos em espírito e em verdade a um deles, ficaremos presos ao caos da consciência com relação ao Criador. Forte abraço a todos. Legal, pessoal. Obrigado pelas participações aqui no site. Mas Beatriz, deixa eu só fazer uma pergunta. Agora é minha vez. Deixa eu fazer um programa de terapia ao vivo. Não, porque senão o Rui quer fazer a terapia dele aqui ao vivo. Brincadeira, Rui. Mas tem uma coisa que a gente mudando nossas crenças, mudando uma crença, ajuda a mudar outras, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem crenças religiosas, tem crenças profissionais, crenças pessoais. Tem. Né? Então, assim... É, eu sempre lembro da história daquele grande médium de Uberaba, do Celso de Almeida Afonso, contando de uma puxada de orelha que ele recebeu do Chico Xavier. Ele não queria trabalhar, ele tinha medo de fazer psicografia, e o Chico já estava convidando ele para vir trabalhar. Falou, ó, venha, comece a trabalhar, né? Comece a fazer psicografia pública, né, cartas consoladoras, que ele fez isso por muitos anos. E ele falava assim, ó, Chico, eu tenho medo de ser considerado impostor, ser julgado falso, charlatão, né, ou seja, é um medo que estava bloqueando. Isso. Né? Aí o Chico virou para ele e falou, ó, Jesus, ele foi crucificado, foi julgado, foi crachado em público e foi julgado inocente. Né? A gente quer ser melhor que ele. Então, assim, é uma crença... Por que eu falei isso? É uma crença que a gente tem religiosa, né, vamos dizer assim, isso. Cristã, que nos ajuda a mudar uma outra crença que a gente tem. Isso. Sim, né? Mas primeiro a gente teve que ter essa crença cristã, né, para conseguir mudar outras. Então, essa a crença, quando você, vamos dizer assim, se liberta de uma crença e você consegue não tê-la mais... outras caem, outras, porque tem, o negócio é chegar na crença principal, só que nós vamos nos satélites, né? Nós vamos nas menores, tudo bem, mas elas vão, e pensa o efeito dominó. É mais ou menos, quando você consegue resolver uma coisa, outras, em todos os aspectos da vida ela resolve. E principalmente, eu digo, é a parte espiritual. Essa crença nossa, a religião, ela traz muitas crenças também que limitam bastante, tudo no trabalho, e ela vai te limitando em tudo. Porque se nós somos espíritos vivenciando aqui, então a crença central está aí. É de onde nós trazemos. E o que que nós precisamos? Sabe, trabalhar aqui, resolver aqui, para que a gente possa ter uma vida. Nós somos merecedores de ser feliz, nós somos merecedores de ter um bom trabalho, de um bom relacionamento. Está chegando muito no consultório, gente. São pessoas com problemas de relacionamento, de não consegue ter um relacionamento saudável, entra e sai de um relacionamento, e é aquilo. Eu quero, mas não consigo. Não dá, não dá, não dá, não dá. As pessoas estão ficando sozinhas. É, e você tinha falado aqui em off, crença é uma verdade individual. É. E o que, que dá para você transformar para a gente, trocar em miúdos essa... Porque a crença, ela é pessoal. Existem crenças coletivas, mas mesmo as coletivas, é a própria pessoa, é individual, é sua. A crença que eu tenho, às vezes você não fala para muitas pessoas, falam assim, ah, mas eu não consigo isso por causa disso. Nossa, mas é tão fácil, por que, que você não consegue? A pessoa pode ter sido criada na mesma casa, na mesma família, em tudo. E ela diz, mas eu não consigo, isso é inconcebível para mim. É um pânico, é um medo, é uma coisa. Eu não posso fazer. Isso não é para mim. É individual e é uma verdade. É uma verdade. Esse é o mais sério. Porque a pessoa fala assim, você que não entende. É assim. Todo mundo entende, mas você não entende. Você não entende. É assim. Quem já não ouviu isso? É. Sabe? Isso principalmente em relacionamento de família, de casal. É. O outro fala assim, não, isso aqui é a forma que o outro acredita. É o mapa de mundo do outro. É o território. Cada um tem as suas janelas, né? De ver o mundo com seus próprios olhos. Suas lentes. Da sua alma, né? Suas lentes. É. E a lente, às vezes, está embaçada. Ela está com um véu. Então, quando esse véu cai, você me puxou para a aula de filosofia da faculdade. Quando esse véu cai dos olhos, você passa a enxergar com a sua lente, com a lente do outro e com a lente dos outros. Sabe? Nós somos diferentes, graças a Deus. E essas crenças podem ser um embaçamento que a gente tem? Isso. Isso. Nós não conseguimos enxergar realmente. Porque nós queremos chegar só com os olhos, vamos dizer, com os olhos da consciência só. E uma crença não se dissolve, vamos dizer, ela não se... A gente não se liberta só pelos olhos da consciência. Só eu estudando, lendo livros, ou, sabe, só por aí não. Você tem o conhecimento. Conhecimento é uma coisa. Você conhece, você lê sobre crença. Isso tudo que eu trouxe escrito aqui, isso aqui está em livros. Está em apostila, está em livro, está no que eu sei, está tudo bem que eu conheço. Mas e aí? O que que eu faço? Quer dizer, eu como esse papel, engulo esse livro. Será eu o que que eu faço? Como que eu vou resolver por isso? Em prática, né? Porque a prática. Como que eu vou fazer para desbloquear uma crença? Esse é o caminho de cada um e o meu caminho não é igual ao teu. Ou adotar crenças positivas, que nem você falou. Crenças isso, que não isso. Vai te bloquear. Substituir te crenças negativas por positivas. Que não vai te bloquear, né? Isso. Te parar. Só comentar aqui o Maurício Tomé, ele entrou aqui, nosso grande amigo, entrou aqui no WhatsApp e falou, Napoleão Hill dizia que o que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de realizar. Isso. Na doutrina, aprendemos o poder do pensamento e sabemos que atraímos através de vibração isso. mental... forças e energias de acordo com essa vibração. Se são vibrações deletérias, atrairemos forças deletérias. Se são forças benéficas, atrairemos forças benéficas. Uhum. Se colocamos o pensamento em ação, ele se materializa. Esse é o poder da crença. Por fim, que saibamos escolher crenças positivas, é o que a gente está falando. Uhum. Benéficas, porque nossas crenças constroem nossas realizações. Perfeito. Legal, Maurício, muito bom. Só comentar que a Neide Castelã também agradeceu por ter entrado. Por isso que dizemos, somos o que pensamos. E a Elza respondendo a pergunta, sim, que é a pergunta lá, se se você acredita que as crenças influenciam em nossa missão de vida, ela diz que sim, por isso temos sempre que estarmos fazendo reforma íntima. Só perguntar pro Maurício se Napoleão Hill aí deu uma estudadinha em Kardec também, não deu não? Foi sendo, porque né, as colocações que você fez, inclusive, só para falar aqui, o Maurício estará conosco quando, Rui? Maurício estará conosco aqui. No final do mês. E a gente pode pedir para ele falar um pouco sobre isso aqui conosco, porque o Maurício agora ele está com a empresa, e a empresa dele é de treinamento, de alta performance, Mastermind. É Mastermind mesmo que chama? Mastermind. Mastermind. Né? Eu sou brasileiro, meu negócio aqui está escrito Mastermind, eu leio Mastermind. Leio esse mesmo. Né? Isso. Né? Aí, olha só. Ele está falando, ó, olha aqui a propaganda que eu peguei aqui do Maurício. Venha fazer o curso de Mastermind. É Mastermind mesmo, porque quem vai fazer é tudo brasileiro. Né? Lince, Mastermind Lince. Né? Então agora, Mastermind Lince. É da mente. É liderança, relacionamento interpessoal e comunicação eficaz. Muito legal isso que o Maurício está trazendo para a gente aqui. E ele coloca, conheça as 17 competências que Napoleão Hill desvendou nas pessoas de sucesso e desenvolva seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o Maurício está investindo bastante nisso, fazendo uma empresa muito bacana de cursos, né, para fazer esse tipo de trabalho aqui no Brasil, trazendo aqui para São José dos Campos. E nós teremos no dia 17, agora, uma palestra, As Leis do Triunfo para o Século XXI. Tem um Olha que legal. O Maurício só coloca nome estrangeiro aqui, é o nome da pessoa. Ou ele é nordestino ou é estrangeiro, porque é Enoir Santos o nome do homem. Enoir Santos. Esse é brasileiro. Brasileiro. Mas então deve ser nordestino, porque com esse nome Enoir, né? Enoir Santos. Mas é o Enoir, instrutor, é o instrutor Mastermind, né? O Enoir. E é dia 17/3 lá no Novo Hotel. Palestra início às 20 horas. Maurício, como você não colocou aqui assim, tem que ter reserva. Ah, legal, agora que eu vi, ó. Se eu quiser ir, você tem que reservar. Ou entra no como é que chama? No e-mail do Maurício aqui, maurício.tomé@mastermind.com.br. Vou repetir. maurício.tomé@mastermind.com.br. E anota aí o telefone do Maurício também. Do Maurício não, da empresa, né? 3207-3590. 3207-3590. Ou então pelo telefone também aqui, celular. 981-56-5268. 981-56-5268. Pode ligar ali pra gente aqui. Ou então, pode ligar aqui pra gente que a gente fala de novo pra vocês. E eu vou colocar essa propaganda aqui no nosso WhatsApp aqui do programa também, tá bom? E o Maurício, por favor, prepara aí alguma coisa pra você falar aqui pra gente no dia que você vier sobre esse curso, sobre essa nova empresa aí que você está trazendo para o Brasil, porque não é porque é empresa que não é uma prestação de serviço muito legal que ele está trazendo para esse tipo de desenvolvimento. Ainda mais no momento, né? Que nós estamos vivendo, né? Como nós trouxemos para cá, por exemplo, a Bia está falando que ela está fazendo o curso de psicoterapia reencarnacionista, e nós fizemos o programa aqui com esse pessoal que está dando o curso hoje. E fizemos também a propaganda porque vale a pena, né? Não é porque é comercial que você não pode falar aqui. Ah, você está fazendo comercial de alguém? Nós estamos fazendo comercial de algo que a gente acha interessante, como a Bia vem aqui e fala um monte de coisa, e provavelmente alguns clientes procuram ela porque escutaram ela falar um monte de coisa interessante. E a gente também, quando precisa, ainda vai atrás dela, ainda para ela atender de graça. Arruma, tem uma pessoa aqui precisando da força, né? Então, tem essas coisas. E o pior é que ela atende de graça. Exatamente. Tem horas que a gente chega e pede, vê que não tem jeito mesmo, fala: Bia, dá um jeitinho aí, igual a gente pede para as médicas, para as pessoas, às vezes, que a gente não está vendo que a pessoa não tem condições. E tem alguns que, quando ele não consegue, fala: vai no centro espírita. Exatamente. Fala: isso aqui não deu jeito aqui, não. Procura lá. Mas tem coisa que é um pouco além da psicologia, precisa mesmo. Tinha uma amiga que ela fazia o atendimento com as pessoas, agora ela mora no Rio de Janeiro. Mas qualquer confusão que dava lá com a pessoa, eu chegava lá na Fraternidade Paulitana: estou aqui, porque a doutora me mandou vir aqui. Eu falei: tudo bem, vamos conversar com você. Aí deixava ela conversar com o espírito lá, já era o suficiente para sair de lá bem melhor, né? Então, deixa eu só comentar uma coisa. Foi o Maurício que falou a respeito da vibração do pensamento, atração e tudo isso. Isso é real. Então, quando eu falei, se você... Eu tinha falado, ele até respondeu, falou ali. Quando você fica, repete, você está falando, mudando seus pensamentos, mas eu digo que também o pensamento te atrai. Essas ondas nós captamos e nós sabemos que nós captamos. Então, se você está o tempo todo só naquilo que é negativo, só naquilo que eu não posso, ó meu Deus, ó vida, você vai ter ó vida, ó meu Deus, ó situação terrível. Então, o quanto é? Eu mudo pelas palavras, mas eu mudo pelas ações. Sim. As nossas palavras têm muito poder, mas as nossas ações. Então, é tudo, é junto, né? E o Maurício, legal, acho que vou entrar em contato com o Maurício, porque eu tenho alguns cursos que eu também dou, né? Inclusive, a comissão eu tenho um depois, trabalho vocês bem... dão depois. Ah, eu dou depois. E domingo nós vamos trazer aqui o Luiz Piaga, que está dando um curso para os funcionários da Francisca Júlia, que é justamente de a pessoa aprender a se humanizar no relacionamento, principalmente em hospitais, né? Porque em hospital você vai, nossa, às vezes você sai de lá, você vai bom, sai ruim, pelo tratamento que as pessoas dão pra gente, né? A pessoa tudo séria, tudo sisuda, vai em loja, eu fui numa loja aí sexta-feira, nossa, mas a moça do caixa parecia que eu tinha que entender tudo que ela estava falando lá. Falei, poxa, explica melhor pra gente, né? Então tem essas coisas todas. Mas, Bia, alterar crença resulta na alteração do nosso comportamento? Sim. Sim, quando você altera uma crença, você muda seu comportamento, sua forma de agir. Mas né? Dá um exemplo pra gente. Eu vou pegar exemplo meu mesmo, né? Seu. Então, tudo bem, lógico, porque eu não posso falar muito. Eu gosto dos meus. Quando eu mudei uma crença de que eu não era capaz de falar em público, eu passei a fazer coisas. Quando eu mudei uma crença que de fazer uma. Estudar com mais idade. Entende? Que eu fui fazer a psicologia, como vocês sabem, com 45 anos. Então, é uma crença. A pessoa está muito velha. Para que vai fazer? Quando você for fazer sua aula lá com o Jorge, lá no Castelão, você vai mudar uma crença limitadora. Sim. E você passa a ter comportamentos diferentes. Comportamentos mais assertivos. Comportamentos congruentes, que a gente fala. Eu penso, eu sinto e eu vou fazer a ação. Eu penso que eu quero falar em público, né? Eu sinto assim que eu tenho muito medo e eu não tenho ação. Eu não vou. E se eu penso. Vamos parar de falar em público. Emagrecer é uma coisa disso. É? Uma crença que eu não posso. Aí nós vamos conversar. Isso aí é poderoso. Isso aí influencia todas as células do corpo. Tudo. Também. Emagrecer é. Emagrecer é sério. Quando veio o Sebastião Camargo, que ele tem aquele livro Despertar a Consciência, no livro dele fala muito disso também. É o poder que a gente exerce sobre as nossas próprias células com o pensamento. Isso, nós mudamos. Com a nossa mente e com o nosso pensamento. Mudamos. E isso, enfim, total. Não importa só o que você come, só o exercício não. Que você faz. São vibrações. É. Isso que é interessante. Mas pode falar, Rui. Não, pode falar. Uma das coisas que depois eu pediria para a Bia, que é muito importante, que é uma crença que toda pessoa idosa não tem capacidade para uma série de coisas. Vamos falar sobre isso? Ela acredita. É. Olha, eu tô falando que ele quer consultoria. Não, tô brincando. É. Então, ó, o Ed Moreno entrou aqui também. O Walter, da AWS, ele que sempre apoia a gente aqui, ele fala que é tão bom acordar ouvindo vocês. Obrigado, meus irmãos, pela boa vontade. E o Ed Moreno, ele disse: ótimo dia, meus amigos Rui, Jorge, Rodrigo e Jorge. Parabéns pelo lançamento de sua nova obra. Que seja um sucesso, pois você merece. A partir de agora, estarei ligado na rádio ouvindo a Beatriz. Legal, Ed. Até recomendei uma música dele, muito boa aqui. Manda gratidão, Rodrigo. Quero também agradecer você e o Natal por ter participado conosco na sexta-feira na Mundial com o Edson. Eu tive lá na rádio Edson Barbosa, toda sexta-feira, às 15 horas ao vivo na Rádio Mundial. E também lembrando que a nossa rádio online retransmite o programa do Edson todos os dias às 8 horas. Todos os dias às 8 horas é reprise de vários programas aleatoriamente, tá? Mas na sexta-feira reprisa o programa das sexta-feira mesmo, das 15 horas. Então, lá, sexta-feira, às 8 horas. Mas tem todos os dias. A Patrícia Félix manda bom dia a todos. Acredito sim. Isso sobre a pergunta para sorteio, né? Você acredita que as crenças influenciam na sua missão de vida? Então a Patrícia fala, responde que sim, que as nossas crenças e convicções influenciam a nossa missão. Elas são as que direcionam o nosso curso nessa jornada reencarnatória. Abraço a todos. E a Marina Ferri, nossa amiga lá de Taubaté também. É, Rodrigo, perdoa a ignorância, mas para poder assistir tenho que instalar o aplicativo? Sobre o Periscope, sim. Que eu divulguei aqui. É, o Periscope é um aplicativo do Twitter, tá? Basta entrar lá no Google Play e colocar lá Periscope, mas instala primeiro o Twitter. Aí cria uma conta do Twitter e depois instala o Periscope. Essa é a dica. Aí só colocar @vespirita para seguir a gente. É a Marina? É a Marina Ferri. É um grande abraço pro Júlio. E eu liguei pra Marina e falei, o Júlio que não tá muito bem, então um grande abraço pro Júlio e um grande abraço pra Marina também, né? E o José Carlos Jacareí também respondeu que sim, crença é aceitar e acreditar naquilo que é verdadeiro. Obrigado, pessoal, pela participação aqui no programa. É, nós vamos pro nosso intervalo comercial. Como o Ed Moreno entrou aí, e o Ed Moreno e os outros aí, muito obrigado também por nos parabenizar aí pelo lançamento do livro. E o Ed Moreno sugestionou uma música por causa do tema que está sendo colocado agora. Ele é cantor também, né? Eu tenho acompanhado. E o Ed sugestionou a música aqui, Sorrir com Olhar, e é essa música que nós vamos colocar agora aqui para vocês, né? Sorrir com o Olhar, de Ed Moreno, lembrando que ele estará dia 2 de abril lá em Jacareí. Dia 2 de abril em Jacareí tem só cantor fora de série, Rui. Tem o Ed Moreno, tem o Paulo e a Leia que vão cantar, tem o Liralcio e tem o Jorge Reis e o Luiz Carlos. Esses aí são os só top. Gente fera. É. Só cobra. É, exatamente. Só. Ó, não é chegou, só jararaca, né? Eu, Ed Moreno e o Alan Vilch lá em Ribeirão Pires, e nós cantamos três juntos, né? É, um tenor e os dois tremores, que era eu e o Ed e o tenor, que é o Alan Vilch, porque perto do Alan Vilch é brincadeira. Nós, na hora, nós tomamos o microfone dele. Eu e o Ed falou, não, você não vai ficar com o microfone melhor não, dá licença, dá esse microfone aqui pra nós. Demos um vagabundinho pra ele, mas mesmo assim não deu pra comparar. Nem com o melhor, se não for o melhor. Nem com o melhor, nós não fomos melhor do que o Alan Vilch. O que o Jorge falou agora, ele não tem crença limitante nenhuma de que ele pode cantar. Não é. Isso é que fala com naturalidade. Uhum. As pessoas são bambando a música. E Jorge Reis também. Isso é quando você não tem, você é. E você está, e você é. Não. Parabéns. E é o nosso jeito, né? É. Não tem. Não, mas eu quando não, eu sei que você. Eu não sou melhor do que os outros, não, mas também não sou. Mas você está tudo bem. E quando fala com convicção, assim, você, a pessoa não tem crença. O Fernando falou mais ou menos. E não é orgulho, é sem orgulho. Fernando Petit estava lá ontem e falou: Jorginho, é interessante você. Desde que o programa Vivência Espírita começou, há 12 anos atrás, você sempre coloca um monte de cantor para cantar, você apresenta tudo quanto é cantores, tudo, porque o pessoal falava engraçado, você podia ir lá, o programa de vocês, devia só colocar o Castelão para tocar. Tal. Não, peraí, não é assim desse jeito, né? E ontem ele estava vendo o Paulo e a Léa, ele gostou demais, falou, poxa vida, Jorge, você tá? Falei, não, desde que o Paulo e a Léa, que eu escutei a primeira vez, que a gente tem que apresentar eles em um monte de lugar para eles cantarem, porque eles são muito bons, e todas as outras pessoas, por exemplo, eu não tenho, eu, por ter um grupo de música, eu não tenho ciúme de ninguém, pelo contrário, se for melhor ou pior ou excelente, a gente quer mostrar todo mundo. Mas Jorge, né? Isso aí mesmo. Eu aprendi em curso dentro da Philips do Brasil, que se você quiser realmente progredir na vida, você procura valorizar as pessoas que você conhece. É. E um deles é o Ed, que nós tivemos o prazer de conhecer. O Rodrigo também está descobrindo um monte de gente aí pelo Brasil, né? Cada vez que ele sai por aí, ele aparece com um cantor diferente. Agora ele apareceu com como é que é o nome dele, Rodrigo? Evaldo. O Evaldo. O Evaldo é stand-up espírita. Stand-up espírita. Conta um monte de stand-up. Conta as piadas, piada, né? Só que ele não fala pornografia. Também nem deve, né? Exatamente. Ele só fala um monte de bobagem, como o pessoal fala, para o pessoal dar risada. Mas é o maior barato, o tal de Evaldo. Evaldo Ribeiro. Tem um programa na Rádio Mundial também. E nós vamos trazer ele aí para botar o povo para dar risada. É lá do Maranhão, ele. E quem lançou ele foi o Alamar Regis. Ele tá no Maranhão, e contando a história dele, que ele começou em ter a oportunidade de ver o Espiritismo, escutar sobre o Espiritismo na TV, quando ele comprou uma parabólica e viu lá o Alamar lá dando, fazendo o programa, e ele assistia, e a cidade inteira era evangélica, então todo mundo falava, tem um macumbeiro lá que fala lá na TV, ele parou pra assistir e gostou, né? Aí... Jorge, tá vamos para o nosso comerciais. Vamos com a música do Ed Moreno. O Ed Moreno, que é muito bom. O Ed Moreno, grande amigo, agora se tornou nosso amigo e também cantor muito bom. Dia 2, então, estará lá em Jacareí. Vamos lá, eu estou atrapalhando o sonoplasta. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Franze da testa, comece a sorrir com o olhar. Pare de se torturar, um novo dia vai começar. A vida tem um novo sentido quando se descobre onde quer chegar. O caminho já percorri, sempre ensina como começar. Você precisa entender, todo resultado é o que é você, todo sucesso ou decepção é o que acreditamos ser. Este mundo começa em um pensamento. O que ele produz em nós não é jogado ao vento. Por isso o universo vai determinar. Sua vida será do jeito que você cria. Tire o franze da testa, comece a sorrir com o olhar. Pare de se torturar, um novo dia vai começar. A vida tem um novo sentido quando se descobre onde quer chegar. O caminho já percorrido sempre ensina como conquistar. Você precisa entender, todo resultado é o que é você, todo sucesso ou decepção é o que acreditamos ser. O que você vê na mente é o que vai ter na mão. Procure viver a lei da atração. Seja confiante com a lei da criação, pois o universo é a ação. Pela razão e pelo coração, o segredo é não desistir. Novas portas se abrirão quando abrimos um novo sorriso. Tire o franze da testa, comece a sorrir. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa querida amiga Beatriz Paula Porto, a famosa Bia, né, para nós. E então, com o tema, crença é uma opinião formada ou convicção? E nós vamos entrar crença. Com o Jorge, com o momento de Gavale? Vamos sim. Tá. Pedir pro Inácio colocar a vinheta lá para nós. E pedir para a Beatriz comentar, depois, né? Pois é. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Medo da morte. Um homem transitava por estrada deserta a altas horas. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam não raro assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu, o desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um poste de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Percebeu que seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo e o que os espera no mundo espiritual. O Espiritismo é o poste de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores sem fundamento e constrangimentos perturbadores. De forma racional, esclarece acerca da sobrevivência da alma, descerrando a cortina que separa os dois mundos. Com a doutrina espírita, aprendemos a encarar com serenidade a morte, que chamamos de desencarnação, porquanto ninguém morre. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos desencarnaremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é simples acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde poderemos viver em plenitude sem limitações impostas pelo corpo carnal. Compreensível, pois, que nos preparemos superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Existem pessoas que simplesmente se recusam a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto. Por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pergunta o apóstolo Paulo, a demonstrar que a fé raciocinada supera os temores e angústias da grande transição, dando-nos a compreensão de que o fenômeno chamado morte nada mais é do que o passaporte para a verdadeira vida. O Espiritismo, se estudado, nos proporciona uma fé inabalável, o conhecimento de tudo o que nos espera e a disposição de lutar para que nos espere o melhor. Você sabia que um dos maiores motivos de sofrimento no além-túmulo é o apego aos bens terrenos? Muitas pessoas não aceitam as normas estabelecidas pela aduana do túmulo, que não nos permite levar os bens materiais no momento em que passamos para o outro lado. Isso demonstra que tais pessoas ainda não entenderam que os bens materiais nos são emprestados por Deus como meio de progresso e que os teremos de devolver mais cedo ou mais tarde. É importante que reflitamos sobre isso, não nos deixando possuir pelos bens dos quais somos apenas usufrutuários. É que nós estamos aqui com o momento Gigafale. Bia, comentários sobre quem, por que que nós temos medo da morte? Pois é. Nós não estamos falando de crença. Então, nós já nascemos com esta angústia. A maior angústia do que dentro da psicologia também que se diz é você já nasce sabendo que você vai morrer. É uma certeza absoluta, só que você não sabe quando. E em cima disto, vão se constituindo, você vai tendo as crenças e você vai tendo perdas, as mortes, e você não entende. Então, vamos dizer assim, é uma crença negativa, quer dizer, é um medo que não, sabe, é um medo que ele fala assim, é algo que eu não vejo, algo que eu não sei. Mas eu não tenho como resolver isso. E eu vou perdendo pessoas. Então, ela vai criando medos e insegurança a respeito de como vai ser essa minha passagem, né, minha morte. Você constituir uma crença positiva é a vida, como ele, a mensagem falando do espiritismo, né, que nós somos espíritos e que aqui é uma passagem. Então, que a vida continua. É uma crença positiva. Sabe? Como ele fala assim também, é o passaporte, né, o passaporte para a verdadeira vida. É uma crença positiva. E se eu fico, eu vou morrer, né? Como ele fala, desencarnação, né? Que nós encarnamos, ele fala, né? Dessa morte. Então, eu vou morrer, vou deixar tudo aqui, e agora? Como que eu faço? Então, eu digo assim, para ter uma boa vida, uma boa morte, talvez, aqui, esse aprendizado, é, vamos trabalhando essas nossas crenças. Como você falou no começo aqui da crença, crença é uma opinião formada, uma convicção, sim. Ela é uma opinião formada, nós vamos formando e nós vamos aprender. Só que eu digo que além de formar nesta vida, nós trazemos crenças, entende? Então, eu não sei como que eu morri em várias vidas. Eu posso ter morrido de formas trágicas, terríveis. Então, eu trago hoje que isso é muito doloroso, que foi. Eu passei pelo umbral, eu passei isso, eu tenho medo de passar novamente. Crenças são inconscientes. As crenças não são conscientes. Eu trago para o consciente e eu até reconheço, eu tenho essa crença. Quando você reconhece, eu estava ótimo. Porque daí você pode trabalhar sobre ela. Tenho medo da morte? Como eu posso trabalhar para que isso possa amenizar? Como eu posso viver a melhor vida aqui, para que eu tenha, sabe, uma melhor morte, vamos dizer, sabe? Porque nós não sabemos, é uma angústia do ser humano. Mas crença positiva, é uma passagem, tem vida, a vida continua. Eu estava vendo uma palestra de um orador espírita dizendo que a beleza da nossa vida é nós não sabemos o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, nós devemos se apegar a essa beleza de viver sempre com boa vontade, com alegria, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã, então vamos aproveitar esse, como diz os alcoólicos anônimos, só por hoje. Só por hoje. Então, a viver a vida hoje, a palavra é presente. Então, nós, as nossas crenças, nós trazemos do passado e nós ficamos com medo no futuro por causa dessas crenças que limitam. E nós não vivemos o presente. E isso nós vamos levando, arrastando, até que chega uma hora que vai precisar ver. Vai ter de uma forma ou de outra, vai acontecer. Sim. Venha de qualquer forma, ela vem com uma mudança de trabalho, ela vem com uma mudança, às vezes, de relacionamento, ela vem de mudança de cidade, ela vem por uma doença. É. A doença é. E às vezes inesperada também, que nós tivemos aí nosso amigo Alamar, né? Isso. Bom, antes de encerrar o nosso momento de Gigavale, o Forcato entrou também falando sobre isso. É, com relação à morte, Forcato, nosso irmão Luiz Carlos Forcato, lá de Pindamonhangaba. Com relação à morte, é bom refrisar que para nós que entendemos os mecanismos da vida, não há lógica em temer a morte. Pois se precisamos reencarnar, como reencarnar sem desencarnar? Né? Não tem jeito. Tem lógica. Né? Então, legal, Forcato. Mas olha só, ontem eu estava falando até lá no lançamento do livro, que está cheio de gente que tem, está cheio de espírita que tem medo até de espírito. Então, medo da morte. Moleza, certo? Cheio de espírito. Aí, quando você fala no espírito, ele treme de medo, né? Pô, aí vai lá e faz curso de médico, faz curso disso, faz curso daquilo. E quando você fala em espírito, a pessoa tem medo de espírito, né? Aí, minha mãe tinha 94 anos quando desencarnou e tinha medo de espírito. Mas ela não era espírita, né? Uhum. Ela era católica. Mas eu falava, minha mãe, como é que a senhora vai conseguir se adaptar no céu quando a senhora chegar, Se chega lá, só tem gente morto. Não tem gente vivo lá. Você só vai encontrar com gente morta. Esse medo danado. Eu falo, não, meu filho, mas eu também já morreu aí. Já morri aí, eu sou igual a eles. Sabe as palavras. Ela tá certa. Tem razão. Tem razão. Eu, mas por enquanto. É, não precisa falar, mas por a enquanto, morte, deixa eu comer. Essa é uma crença positiva que ela instalou. Quando eu estiver lá, somos todos mortos. Tá tudo certo. Não precisa ter medo da morte. Não, morreu mesmo. Já morri. Então, se eu encontrar quem encontrou lá, tá no mesmo patamar que eu. Vamos encerrando nosso momento de Gavale. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa amiga Beatriz de Paula Porto, falando sobre crença, é uma opinião formada ou convicção? A gente tem participação aqui, Rui, da Neide, do Castelã. Ela fala sobre a pergunta para sorteio, né? Se as nossas crenças, né, influenciam na missão da nossa vida. Fala que não só acredito, como tenho como base em minha vivência, mas foi muito difícil ter grandes êxitos somente depois de muita reforma íntima e que obtive ótimos resultados. A crença envolve pensamento, ligação direta com o alto, e os atos devem ser de acordo, ação e reação. Uhum. Legal, Neide. Aqui a gente também teve participação no Facebook, tá? Aqui desapareceu aqui, apareceu novamente. Então a Márcia Sérgio Moreira, ela manda: bom dia, Vivência Espírita. Eu acredito sim, uma vez que tudo que buscamos com fé, tudo acontece, então, como tudo que desejamos, almejamos com muita dedicação e fé, acontece sim. Abraço a todos. E o nosso irmão Ari Rangel, a gente manda um abraço para ele. É um bom dia, vivenciamos. Parabéns pela excelente explanação da Beatriz. Influencio positiva ou negativamente. Vivemos num mundo em que certas crenças não são impostas goela adentro, que são nos impostas goela adentro, e acreditamos nelas. Libertar-se das crenças negativas é o grande desafio. Aí está a Bia para nos ajudar. Bom dia, irmãos, e um ótimo abraço ao Jorge Reis por mais um livro edificante. Obrigado aqui, pessoal. Também tem o Sérgio Vasconcelos, ele manda: bom dia, gente amiga. Embora as crenças façam parte de nosso cotidiano, existe dentro de nós uma pré-determinação que nos guiará por toda a nossa passagem terrena. O que vocês podem dizer a respeito? Fique na paz do Senhor. Legal, ele fala assim sobre as crenças que fazem parte do nosso cotidiano, se existe dentro de nós uma pré-determinação. Foi aquilo que a gente estava comentando no... É, tem. Você tem uma, essa pré-determinação é exatamente o que você vem trabalhar aqui nessa vida. Lembra que a gente falou lá no começo, personalidade, congênita. Então você vai despertar, você vai estar exposto a situações que vai despertar essa crença em você, seja positiva ou seja negativa. Então, situações, seja na família, seja no social, é na vida, seja em qualquer setor, vai surgir uma pessoa que seja um gatilho, que ela vai despertar em você: nossa, isso aí me limita, nossa. Ou senão aquela pessoa, quando eu estava falando aqui no intervalo com o Jorge, a respeito de escrever, né? Escrever livro, eu falei assim: esse é o próximo bloqueio que a Beatriz precisa resolver. Aí eu falei: porque precisa ser disciplinada? Ele falou: Beatriz, se tiver que ser disciplinada, eu não escrevia. Se eu marcar um horário, X, X, X, pra... falei: pronto, achei a minha crença. Achei uma crença. Tá? Eu falava isso também, né? Se for esperar para ser perfeito, nunca teria começado a servir, né? Então, disciplinada, eu marcar dia, hora e minutos que eu vou sentar e escrever. Não. Então, obrigada, Jorge, que eu acho que daí uma crença agora é a ação. Se eu não tiver ação, eu só fico consciente que eu posso fazer naquele horário que vem e anotar. Você me deu boas dicas. Muito obrigada. Mas esse daí, viu, Rodrigo, mostra bem o exemplo de Jesus. Já pensou se ele fosse esperar os apóstolos é tudo perfeitinho para andar com eles? Quer que eu fale para você um exemplo legal? Fala, legal. Esses tempos eu estava numa palestra, né? Uma palestra, e era na parte da tarde, aquela hora que a gente gosta de cochilar. Sinceramente, eu não posso nem falar onde é que era, que a palestra estava ruim demais, né? E aí eu ali, pescando, igual fala, né? Cochilando mais do que não sei o que. Palestra mesmo que é bom, eu não estava escutando nada, só estava ali cochilando. Até falei: poxa vida, daqui a pouco vão ver que eu estou cochilando aqui, né? Uhum. Aí só um amigo espiritual encostou ali e falou: ah, então faz o seguinte, escreve aí, ó. O que, que você vai ficar com o filho? Vai ficar aqui dormindo? Dormindo, você fica na sua casa. Ou você presta atenção na palestra, ou você seja útil de alguma maneira. Fantástico. Eu só peguei a caneta, todo mundo pensou que eu estava anotando tudo que o palestrante estava fazendo, mas eu estava fazendo uma coisa do livro, anotando todos os pontos tal ali, que eu depois eu sentei em casa e fiz o capítulo do livro. Mas, numa palestra. Mas, o tempo é útil, né? Poxa vida, você não vai ficar ali dormindo no lugar. Se você não está prestando atenção, se a palestra não está legal, mas também seja proativo. Chega aí e fica aí no se você não vai deixar os outros passar vergonha, então levanta e vai embora, né? Tem uma atitude, é isso que a gente falou, uma ação. Você teve uma ação. Mas tinha um rapaz que ele fazia muita palestra e dizia: Rui, eu quando vou fazer palestra, eu fico preocupado quando as pessoas ficam toda hora olhando no relógio. Mas eu fico muito mais preocupado quando a pessoa olha no relógio e depois põe no ouvido. Põe no ouvido, hoje o relógio está parado, porque não anda o relógio. Vamos lá, difícil. Você está dizendo aqui, dos idosos. Você falou, eu fui fazer psicologia com 45 anos. Por que você tem que frisar 45 anos? Porque normalmente a faculdade, as pessoas fazem saindo da faculdade com 20 e poucos anos. Não, mas... Também. Tá? É. Então, tem-se a crença que a pessoa, depois de uma certa idade, ela já, sabe, não precisa mais. Lembra aquela crença? Olha uma crença legal que veio aqui. Pegar no terço e rezar para a hora da morte. E a pessoa, isso é uma crença. Tá? Que vem da cultura. Trazer a vela na mão da pessoa. As coisas todas assim, não, pegar no texto, você está na hora de rezar, para de querer, sabe, estudar mais, fazer. Então, mas isso são coisas, ó, a Ivone, sabe a Ivone Travesso? A Ivone fez faculdade comigo. A Ivone foi com 69 anos para a faculdade, ela saiu da faculdade com 74. Era ela mais, vamos dizer, mais idade, e depois eu. Então, isso não tem idade, tem o quê? Porque a alma, o espírito, quem envelhece é o corpo, gente. A idade cronológica é daqui. Por isso que a minha mãe, só um parênteses, minha mãe tem 98, vai fazer 99. Ela, os pensamentos, as coisas dela, não é daquela idade. E ela fala, nossa, acho que eu estou ficando velha, porque eu estou esquecendo umas coisas. Falei, mãe, você com 98 anos está ficando velha, imagina a gente. Mas você tem... Mas é fazer. Tem que realçar para ela que ela está com 98 anos? É bom, não tem muita coisa. A gente brinca com isso, né? Porque o que acontece? Não tem idade para você começar a fazer alguma coisa. Tem o quê? Tem a sua, eu falo, nós não falamos de missão de vida? Não foi assim as crenças, missão de vida. Eu acredito que a gente vem com uma programação de missão. E se eu ainda não cumpri, alguma coisa vai surgir, chega em qualquer idade, você vai fazer. Mas Beatriz, você falou uma coisa que me tocou, né? Por exemplo, eu conheci a Ivone há muito tempo. E hoje a Ivone está com mal de Alzheimer, não reconhece mais ninguém, ela tem que ficar, inclusive, amarrada numa cadeira para não cair. Então você vê que situação, que é outra coisa que a gente não entende também. Ela, acho que teve 5 faculdades, ela fez, e tem alguns que acreditavam que Alzheimer só dá em pessoas que não liam, que não... Você vê como a crença também não é nada disso, né? Não. Eu assim, sabe, eu procuro, assim, dela, da Ivone, de outras pessoas, eu lembro só daquela coisa, das coisas boas, das alegrias, e tudo que eu aprendi com ela, ela me ajudou a liberar muitas crenças e tal. Agora, isso é uma programação daí espiritual e cada um vai saber no seu tempo, entrar nesse, né? As doenças físicas existem, sim, pelas nossas, também tem a parte genética, mas é muito mais essa nossa atuação, muito mais a nossa programação de vidas e vidas. Eu até tenho algo, isso aí tudo eu estou estudando e estou vivenciando nesse curso, né? Estou fazendo também, estou aprendendo bastante, estou falando até onde eu estou indo e estou vivenciando, né? Então, essa programação de você passar por situações, porque muitas vezes eu também pedi. Porque tem um aprendizado para mim, mas uma coisa que se dizem do Alzheimer, que o aprendizado pode ser, a pessoa fica bem, vamos dizer, ela está ali, o entorno dela é que sofre. As doenças, se você tem um doente na família, veja qual é o aprendizado que você precisa ter. Ele tem a dele, mas você... Qual foi o motivo que você está nesse lugar com essas pessoas e qual é a virtude que você precisa trabalhar? quais são os valores que você precisa. Então, trabalhar valores, essa coisa toda. Crenças e valores, elas estão juntas. Porque os nossos valores nos levam para que a gente tenha, sabe, uma vida mais feliz, algo assim. Mas tem uma crença que segura, que eu não consigo realizar tudo aquilo. Mas essa questão de idade, Rui, é a permissão, é a própria pessoa se permitir. Sabe? Então, vem muito de vergonha, muito por que eu não fiz, não vou ser capaz, porque eu não consigo. Gente, nós somos capazes de tudo. É interessante que a gente vê pessoas idosas com hábitos de pessoa jovem. Eu acho bonito isso, mas tem gente que está vendo aquela pessoa lá, aquela idade, querendo. É ridículo. Então. A gente vê que essa crença de policiamento também é outra coisa que nós precisamos tirar, né? Então, porque isso já vem. Porque a gente acredita já que vem. Você tem que ficar policiando a vida dos outros. Vem, né? Você precisa, depois de uma certa idade, você não está apto não a mais fazer nada. Isso, não pode fazer mais aquilo. Ó, o meu professor de hipnose que eu faço, que é o Paul Adler, ele tem mais de 80 anos. E eu fui no workshop dele agora sobre espiritualidade, assim, ele dá curso, assim, 2 dias, assim, uma vida. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem vida. Então, digo assim, para você vencer uma crença, faça o que você ama. Você falou assim, quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem vida, né? Uhum. Já terminei o novo livro, já está na editora, que é o livro sobre a vida da dona Licinha, lá da Coal, né? Então, no final de abril, mais tardar no começo de maio, nós devemos estar lançando esse livro, chama Folhas ao Vento, uma vivência e muitas histórias. Que lindo. Então, lá tem muitas histórias do pai Joaquim, que é né? E nesse livro aqui, Campo das Sombras ao Alvorecer, o pai Joaquim, ele faz uma palestra lá no plano espiritual, em Campo de Luz, sobre trabalho é vida. Trabalho é vida. Se você trabalha, você vive. Se você trabalha, você não tem medo da morte, ele coloca. Se você trabalha, você vai enfrentar a morte em qualquer lugar, porque você não está preocupado se você está encarnado ou se você está desencarnado. Você se preocupa se você trabalha ou se você não trabalha. Então, se você é um trabalhador, onde você for parar, o trabalho é vida para você. Né? A gente está morto quando a gente não trabalha. Eu não estou falando de trabalho, só estar empregado para ganhar dinheiro, não. Não. Trabalho no cotidiano da nossa vida, ser útil durante toda a vida e durante toda a encarnação e depois que sai daqui também, nós continuamos sendo úteis. Senão você vai lá estar do outro lado pensando que está morto mesmo. Uhum. Né? Porque nem nós conseguimos provar que nós estamos vivos aqui agora, nem quem está morto consegue provar que está morto. Real. Entendeu? Todo mundo vai chegar pra gente aqui e falar, tá todo mundo vivo aqui, gente. Quem é vivo? Quem que é morto? A gente não morreu lá pra vir pra cá? Exatamente. Então lá nós somos mortos aqui. Então esse negócio de trabalho, de ser útil, é muito importante pra nós que temos a convicção em outra. Você quer continuar na trajetória da sua vivência normal depois que você desencarnar? Tenha em mente que o trabalho faz isso. A Vera Lúcia Perseguini está mandando um abraço ao Jorge pelo lançamento do livro. E dia 8 estarei na Mãe Maria. Quando você vai fazer o lançamento do livro lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Eu li algumas sombras ao alvorecer do Jorge Reis pelo espírito Aurélio Augusto. 8 de abril? 8 de abril. A tenda de Umbanda Mãe Maria será o lançamento do livro do Jorge. Maravilhoso. Lá, pessoal da tenda de Umbanda. Eu queria comentar uma frase que a Marli colocou aqui no grupo de Espiritismo de Jacareí. Foi um grupo que o Monte Oliva criou aqui. Falar do Espiritismo, os eventos que acontecem em Jacareí. Quem quiser participar, entre em contato com ele, né? Também. Mas foi muito legal a mensagem do Leon Diniz. E fala justamente o que o Jorge estava comentando aqui. Fala: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo. Uhum. O verdadeiro aperfeiçoamento. Leon Diniz, legal. Uhum. E aqui ele fala: ó, a Maria Aparecida Bassi, ela manda um bom dia, amigos do Vivência. Quero parabenizar o Jorge pelo lançamento do seu livro Das Sombras ao Alvorecer. Foi uma noite muito agradável. Quanto à pergunta de hoje, acredito que sim. Nossas crenças influenciam nossas atitudes, porque querendo ou não, manifestamos em nossos relacionamentos toda a carga emocional trazida pelas crenças. E bloqueamos grandes tarefas presos a uma crença limitadora. É preciso ressignificá-las para caminhar livremente e exercer as tarefas com plenitude. Que bom, Beatriz, que veio nos falar desse assunto. Gostaria de participar do sorteio do livro. O programa Vivência é uma luz que se acende logo de manhã para iluminar nosso dia. Gostaria de participar do sorteio do livro. Abraço a todos. Obrigado, Cida, pela participação aqui com a gente. Aqui também no WhatsApp, quem falou aqui foi o Marco Antônio Braga. Ele manda parabéns pelo programa e muito, é muito importante esse assunto. Gostaria de saber se as crenças negativas estão ligadas a nossas sombras. Uhum. Beijo, Cristiane. Andena. É a Cris e o Marco. Ela deve ter usado o É a Cris e o Marco, são os dois. Andena é sua amigona. É amiga, eles são muito meus amigos. O Marco faz um trabalho fantástico, viu? De RPG. Microfisioterapia. É um tratamento inovador, fantástico. Ele também. Ele é descodificar, vou falar mais ou menos, a nível celular, também essas, as negativas. Quando ele falou de sombras, se as crenças negativas... Sim, nós somos sombra e nós somos luz. Né? Então, o que, que é que está na sombra? O que está na sombra é aquilo que nós não conseguimos até ver. Mas só que na sombra, segundo Jung, você também tem suas qualidades que estão escondidas nas sombras. Tá? Vamos fazer uma propaganda aqui da viagem para Uberaba, que a Yolanda está promovendo, como todos os anos ela promove. A viagem, a excursão para Uberaba, Araxá, Sacramento e Peirópolis, que sairá daqui no dia 25 de maio, numa quarta-feira à noite, que no outro dia é feriado, né? Até o dia 29 de maio, no domingo. As visitas Sacramento, né? Palestra na chácara e no Colégio Allan Kardec e na Gruta de Palhares, que é muito bonita. Visita ao mausoléu também de Ourives Barzanufo. Uberaba, a visita na casa onde viveu Chico Xavier, que hoje é museu e livraria. A prece também, né, no mausoléu do Chico. No Centro Espírita Aurélio Agostinho, a psicografia do Dilson, que o Centro Espírita Aurélio Agostinho era onde tinha o Celso de Almeida Afonso, né? O Celso de Almeida Afonso desencarnou e agora o Dilson faz psicografia lá. Visita o Hospital Fogo Selvagem também e a Casa de Antusa, e o centro, que é o Centro Espírita Irmã Valquíria também, na psicografia do Alaor. Peirópolis, na casa do Centro Espírita Ourives Barzanufo, e ver também o Parque dos Dinossauros que tem lá. Em Araxá, visita as obras assistenciais da Casa do Caminho, dirigida pelo médico Tadeu, participação no Evangelho e no passe de cura também. Olha o preço, R$ 695,00, que são então a passagem de ônibus de ida e de volta, mais hospedagem com café da manhã. E mais o almoço no domingo lá na Gruta de Palhares. Né? Então você vê, ó, o ônibus ida e volta, hospedagem, as três diárias com café da manhã, mais o almoço na Gruta de Palhares. E lembrando que o ônibus lá vira táxi, né? O ônibus leva a gente para tudo quanto é lugar. Você não precisa se locomover com seus meios próprios. O próprio ônibus leva a gente para todos esses locais. Forma de pagamento, você pode entrar em contato com a Yolanda, que ela consegue dividir ainda. Marca aí o telefone da Yolanda, 12-3911-4975. Repetindo, 12-3911-4975. Ou então, 99752-3009. 99752-3009. 3009, que você pode entrar no WhatsApp também e conversar com a Yolanda. Qualquer coisa, liga pra gente que a gente dá informação pra vocês outra vez. Rui, não dá tempo da gente fazer mais música, nem propaganda, nem nada. Nós temos que terminar o programa. Terminar o programa. Sim. Entendeu? São 9 horas e 51 minutos. É aniversariante do dia. Não, vamos falar, vamos sair na Eu colocar, só tenho um. Não, eu tenho minha nora. Ah, sua nora? Hoje. E tem meus filhos, foram ontem. Nós vamos falar já dos aniversariantes, né? Gente, pode perguntar mais alguma coisa pra Bia, que ainda dá tempo. Então vamos lá. Ô Bia, você tá falando aqui que não adianta só ficar pensando, só ruminando ideias, tem que agir. Agir, isso. E pra gente criar essa coragem pra agir? Porque tem pessoas que têm uma vontade, tremenda. Eu lembro que tem uma moça que chegou pra mim um dia lá no Paulo de Tarso e falou, olha, eu teve umas ideias boas. Nós precisamos fazer isso para arrumar dinheiro para construir o Paulo de Tarso. Uhum. Eu falei, tudo bem. Então tá nas suas mãos para você fazer tudo isso. Você tem toda a liberdade. Não, peraí, eu só vim trazer as ideias. É ação, então, né? Tem muita gente que está cheio de ideia, mas ele quer que os outros façam, né? Então, para você, vamos dizer assim, trabalhar as crenças limitantes, vencer alguma, primeiro você identifique aquilo que você tem muita vontade de fazer e não consegue. Então, identifique assim, o que que te bloqueia, o que que você fala, talvez assim, ah, eu acredito que para eu fazer isso, mas é muito difícil por causa disso, disso. Ali tem uma crença, identifique sua crença. Tem várias formas de você economizar dinheiro, de você emagrecer, de você, como a gente falou muito, falar em público, de você ter um bom relacionamento. Aquilo que você fala, mas presta atenção, é uma crença limitante, né? E aí, depois que você identifica isso, você pode modificar. Eu posso ter isto, mas eu fazendo assim, assim, você vai determinar. Porque não tem o outro pode te ajudar. E como o outro venceu a crença dele, é uma forma. A tua é particular. Lembrando que crença, ela é uma convicção própria. Ela é uma verdade própria, uma verdade sua, tá? E a ação, gente, vai pra ação, identifica e começa a fazer diferente, ouse fazer diferente, ouse, porque se eu não fizer alguma coisa diferente, eu vou ficar no mesmo lugar. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Se eu não sei o que eu quero, também qualquer coisa me serve. Então, vamos fazer aquilo, sabe? Pensa, isso é bom pra mim? Eu falo que é uma pesquisa ecológica. É bom para mim? É bom para o outro que está à minha volta? É bom para todos? É bom para o planeta? É bom? É bom? É bom para quem? Né? Se for só para mim, sabe, libera. É. Não faz muito não, porque vai e identifica. Identifica o que te limita, traça objetivos e planos para você vencer. E aquela pessoa que está sempre falando, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. A gente até falou no começo. É. Você não acha, você ou você pensa, como o Jorge falou, ou eu acredito que eu posso fazer diferente. Que você pode fazer diferente. Talvez foi colocado inconscientemente que você não pode, mas você pode, faça. Então você tem que deixar o acho de lado e colocar em prática. O que a gente tem que pensar, eu acho que isso aí não é nem neurolinguística não, eu acho que é vício de linguagem, né? Porque nós estamos acostumados a ficar discutindo e a gente fala, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas na realidade a pessoa está falando que pensa, né? Ela está falando, eu penso isso, eu penso aquilo. É só, exatamente, né? A maioria das vezes é assim. Agora, quando a pessoa demonstra insegurança, pô, mas peraí, você acha ou você acredita nisso ou você pensa desse jeito? Aí é totalmente diferente. E realmente o que você realmente quer. Tem tantas formas de você, sabe, procurar ajuda, ouvir. Livros são ótimos, pesquisas são ótimas, terapia é ótimo, todas as formas são ótimas. Coach é ótimo. Vamos lá? Ó. Vamos lá. Nosso sorteio de hoje. Vamos lá. Quem ganhou os livros que vão ser doados pela Livraria Casa do Caminho, é a Estalina Almeida, estava lá ontem também, nossa amiga Estalina, e a Patrícia Félix, ganhou aqui pelo WhatsApp. Então você, Estalina, e a Patrícia pode comparecer lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, e retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Né? Lembrando que nós vamos deixar lá também os nossos livros das Sombras ao Alvorecer, já tem todos os outros e CDs que vocês podem adquirir lá também em outros centros espíritas. Mandar um abraço para Cida Basca, estava ontem lá na palestra, viu, Jorge? Falei tava com ela. Só cumprimentei, né? Então, a Cida, que é a nossa ouvinte, a Cida, um bom dia e um bom domingo. Para todos. No final eu vou colocar a música aqui da Célia Tombly, Amor Além, né? Que está no CD, Amor Além, tá no, a música é Som da Alma, que é uma música também da Marisa Cajado, que a Célia gravou tão bem. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Obrigado, pessoal, que foi lá no lançamento do nosso livro ontem. Obrigado, pessoal, que mandou mensagem que não conseguiu ir também. Pessoal que mandou mensagem que não conseguiu ir, tem que comprar o livro também, né? Tem que comprar o livro. É bom. Né? Porque eu sei que eles vão comprar depois, que está ajudando as instituições. Precisa dizer pro pessoal que essa renda do livro é para... Essa renda do livro, a gente tem uma participação da AME, a principal, né? E também tem uma participação da COAL e também da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que a gente vai passar algo para eles também. A certeza é o seguinte, o Jorge Reis não ganha, só ganha experiência e dá espiritualidade com esse livro aí. Bônus, eu não quero receber nada, porque eu sei que chega lá no plano espiritual, eu posso fazer uma cobrança quando chegar lá. Já tem um lugar reservado. Você tá com bônus? É bônus? Quem chegou aí foi o Maurício Tomé. Ele já vai acertar com ele os detalhes. Negócio, não, então vamos discutir esse negócio de Mastermind, se é Mastermind, do rapaz lá, se é nordestino, se não é, que vai fazer a palestra. A gente acerta tudo para falar semana que vem. Então, né? Nós agradecemos ao Inácio, que está na mesa de som, agradecemos ao Helder, a graça e desejar tudo de bom para a Adriana, que não, hoje não estava meio adoentada. Então a ela um grande abraço e com muito carinho para a nossa querida Adriana. E vamos pedindo para a Bia as suas despedidas e também a sua prece de encerramento. Rodrigo? Mandar um abraço a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, entraram no WhatsApp, entraram no Facebook, no Periscope, que estão ouvindo a gente aqui agora. Obrigada. Agradecer a todas as participações de vocês, o carinho que vocês sempre estão aqui participando com a gente. Entrar no nosso site, comentar, não custa nada. Sempre deixa lá deixa um comentário, porque o site é feito para vocês. E ouvir a nossa rádio online. É só baixar o nosso aplicativo na Vivência Espírita no Android e ouvir qualquer hora as nossas reprises. Lembrando que esse programa será reprisado todos os dias, nas terças-feiras, quintas e sábados, às 8 horas. Esse programa será reprisado. Então, até o próximo domingo, até às 8 horas. Bia? Já. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, agradecer a todos vocês da equipe aqui da Vivência Espírita, levando sempre essa palavra de amor, de carinho a todos de manhã. E eu estou muito feliz em poder fazer parte, né? E poder levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de umas palavras para vocês. E assim a gente vai pedindo a Deus, a Mãe Maria, que nos abençoe neste dia. E que todos possam, na sua luz, na sua paz e no seu amor, conseguir realizar a sua missão de vida aqui na Terra. Sendo as pessoas melhores que possam ser, ter amor em seu coração, distribuir amor, levar amor. E nós agradecemos e pedimos todas as bênçãos dos céus para todos. Um lindo dia a todos. Que assim seja. De longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi a amar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi a amar. Sendo seu meu sentir, aprendi. Thank you.